Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu vou tentar não cair na febre do charuto. Aqui é o Amigo Imaginário e eu não tenho frases legais para falar. Aqui é do Box e eu vou casar com o Naruto. Aqui é Azaghal e Koebi Watashi Tomodachi. Que isso? Camarãozinho, você é meu amiguinho. O dia que você aprendeu isso? Ah, meu amigo. Hein? Você não faz ideia. Nós estamos aqui hoje para falar de anime, mangá e genéricos. E restaurantes japoneses. E hoje é mais um Nerdcast histórico. Primeiro porque está aqui a minha sobrinha de 12 anos, Amanda. Ela é simplesmente uma... Ela é uma otaku, né? Ela é uma viciadíssima em anime. Otaku que em japonês significa mongol gigante. Ou piso de madeira. Ela sabe tudo dessa história que eu e a Azaghal não entendemos nada. Muitos nerds... Charuto. Charuto, o que mais? Eu não acho. E Sakura. E Sakura. Naruto. Vamos falar um pouco disso. E o nosso amigo imaginário, que é nosso amigo que some no chato. Em tantos Nerdcasts, ele está aqui para falar um pouco também, porque ele sabe mais da parte adulta. Do... O que você quer dizer com isso? Calma. Hentai? Akira e derivados. Obrigado. Então, muito bem, vamos lá para os nossos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos ler nossos e-mails. Lembrando mais uma vez que você pode assinar o nosso Nerdcast no seu iTunes para sincronizar com seu iPod. Só vá no site jovemnerd.com.br, vá na coluna da direita e clique, ache o botãozinho falando assinar no iTunes. Lá tem pequenas instruções que são muito fáceis de seguir. Algo a lembrar, amigo? Algo que eu percebi que a gente sempre fala, muito bem, esses são nossos e-mails, e termina falando, esses foram nossos e-mails. Então vamos lá rapidamente. Diego, 25 anos, de Santos, falando sobre o Nerdcast do Star Trek, em que a gente falou que o Sulu era um chinês. Na verdade, eu falei. E ele fala o seguinte, o Sulu era japonês. Na verdade, os membros da Enterprise foram previstos na aliança que se forma para combater na Terceira Guerra do Mundo contra os chineses, após virarem a maior potência do mundo. Essa é a historiazinha inside Star Trek. Provas do Sulu japonês, ele lutando como samurai, quando todos da Enterprise ficam loucos e quando vão para o planeta dos sonhos e ele lembra dos pilotos kamikazes. Sabe quem era japonês também? Quem? O Sukiyaki. Quem é Sukiyaki? Vinícius Chiavini, 22 anos, Santo André. Leio o site desde... Bom, faz muito tempo. Pra mim, a portuguesa é a única pessoa que sabe o significado dos números 4, 8, 15, 16, 23 e 42. Aham. Uhum. Meus. 42 que é a resposta para o universo, a vida e tudo mais. Exatamente. Ela é uma vulcana Jedi que trabalha para a Dharma Initiative. Continue um bom trabalho. Whatever, né? É, só pra portuguesa ficar feliz quando ouvir. É porque a portuguesa precisa de estímulo, senão ela acha que ela é sem graça, que é... Certo, Nerdcast é gigante, vamos continuar. Júlio César Guedes Antunes, Montes Claros, o Júlio Mock. O último Nerdcast foi 10. No final, só faltou falar do Chekhov, Water Coining. Pô, o cara foi o único que emplacou o personagem bem explorado noutra série de sci-fi, o Bastard, de Babylon 5. E eu reforço o meu pedido, um Nerdcast de Duna, por favor. Lembrando que o Walter Koenig também escreveu, eu tô lembrando que ele escreveu o episódio The Stranger, do Land of the Lost. Muito trash, essa é a vida e a carreira de Walter Koenig. Muito é, bom. Duna, a gente vai... Tá anotado. Não vai, cara. Não existe a mínima possibilidade de a gente fazer Nerdcast sobre o Duna, porque eu não sei nada. Eu só sei que o Sting fez um filme do Duna. E tá aí, então isso serve. Tá bom. Muito show, Nerdcast. Não, você vai ler assim, não lê. Muito show, Nerdcast do Star Trek. Só faltou comentar no filme 4, a cena com a velhinha recebendo uma pílula do Dr. McCoy, dando um rim novo pra ela. Com uma pílula, é isso? É porque... É muito bom, é, essas coisas, ele dava uma pílula, nasceu um novo rim na mulher. É tipo aquele sabonete de toalha que você bota na água e vira uma toalha? É. Tipo isso. Tem uma cena também que ele tá no elevador e tem dois médicos falando de quimioterapia. Aí ele sai do elevador. Quimioterapia? O que é isso? Que inquisição espanhola? Ele continua dizendo que a respeito da explosão da nave Klingon, ah, tá, ela é a mesma do filme Star Trek Generation. Isso, boa, bem lembrado. Era a mesma, cara, que eles usaram. Onde o Riker fala o famoso FIRE! Isso. Quando consegue fazer falhar o escudo da nave Klingon. É isso mesmo, é a mesma explosão, cara. Confiram lá. Ele fala também que quer mais a presença portuguesa, pois ela é muito engraçada. Rodrigo, 14 anos, Recife. Ou humilhado no Não Mais Quarto Sinistro. Ah, olha ele aí, de novo. Então, vamos ler um e-mail do rapaz pra ele não ficar triste, não ser sacaneado pelos amigos dele. Mas quem falou que vocês têm que ler todos os meus e-mails? Só em vocês leem... Português, por favor. Ah, eu! Cara, é impressionante. Não leia, chega. Por favor, escreva corretamente. Você traduza o seu e-mail. É, exatamente. E mande em português, língua oficial do Brasil. E aí a gente lê. Vamos para o próximo. Se você mandar seu endereço, eu te mando uma gramática. Roberto Rori, Guarulhos, São Paulo, 21 anos. Todos estão obedecendo, mandando lugar, idade. É, beleza. Parabéns. Olá, seus nerds! Estava eu aqui no escritório trabalhando quando comecei a escutar a bosta, entre aspas, desse Nerdcast. O azedo, o anão... É, é uma piadinha, Azaghal, azedo, o anão. Ah, sim, um trocadinho. Um trocadinho. Seria tipo sal saudável. Uhum. Não aguentava mais falar e estava praticamente obrigado. Tentou ajudar, mas não dava. Nem com as piadas de humor negro dele, o Nerdcast ficou melhor. Então pensei, ele pensou, que merda de episódio, acho legal os de nostalgia. Mas, meu, Star Trek é uma bosta. Fica aqui expressa a minha indignação. Olha só, só porque o cara não gosta de uma coisa, não quer dizer que ela é uma bosta. É, mas eu estava lá realmente forçado, não aguentava mais. Ah, sim, mas o... Você, por exemplo, não gosta desse Roberto Rory, então isso não faz dele um merda. Ou se não. Flávio, Rio de Janeiro, 30 anos. Me responda pra que o Capitão Kirk vivia dando caronas estelares se todos os caroneiros tentavam roubar a nave e arrumavam alguma merda interplanetária. Tudo bem, aturar um ou dois problemas desses, mas eram todos os caroneiros. Vocês não acham que uma pessoa normal teria mandado procurar um táxi? Aliás, se eles estavam em um lugar onde nenhum homem jamais esteve, como esses putos foram parar lá pra precisar de carona? A lógica de Star Trek. Podia ter, né, uma amálgama do pessoal do Star Trek dando carona pros mochileiros, né? É verdade. Já teve amálgama da Star Trek com X-Men? Pode ter tudo. Marcelo Leopoldino, 25 anos, São Paulo. Tenho acompanhado o trabalho de vocês desde o primeiro Nerdcast. Me divirto muito. Parabéns a você, Jovem Nerd. Muito bom o Nerdcast 26. Mesmo quem não gosta de Star Trek, Roberto Rory se divertiu muito. Gostaria de sugerir que no site fosse criada uma seção de dicas da portuguesa. Ou uma espécie de blog da Portuga. Quando será realizado um Nerdcast de filmes e seriados sobre alienígenas, Arquivo X, etc. Muitos nerds pedindo Nerdcast Arquivo X, hein? Esse vai ter que entrar na lista. E você vai ter que aturar, que você não sabe também nada disso de Arquivo X. É... Meu, eu decidi ler esse mesmo só pelo bizarro, porque o cara também só se identificou como Meone. Não tem, olha só, pontuação é uma beleza, cara. Pra vocês verem em que inferno é ler um e-mail sem pontuação. Vamos lá. Vocês são demais, escuto desde que achei o Nerdcast. E gosto dos seus comentários, e a senhora Jovem Nerd tem uma voz muito bonita e a portuguesa muito engraçada. Mas esse Nerdcast do Jornada nas Estrelas é o mais engraçado, pois vocês são foda e vocês não falaram do Capitão Jake Sisko da Deep Space Nine. Pelo amor de Deus. Muito bom. Texto pra mergulhadores. Muito bem. Estão respondidos os e-mails. Obrigado por todos que mandaram. Desculpa para os que não foram lidos. Continue mandando. Um abraço. É não, um abraço não. Estou louco. Continue ouvindo o Nerdcast. Esses foram nossos e-mails. Sempre pronunciado no mesmo tom. Bom, vamos lá. Vamos falar de anime? Eu não posso puxar esse papo porque eu, o que eu sei... A Natawa Kireide. Que é? Você é muito bonita. Jovem Nerd. Português está lá no fundo. Tô só ouvindo hoje, só ouvindo. E aí, como podemos começar? Alguém sabe a história do... Você não estava lendo a história do anime? Não, era um livro que eu vi para comprar, só que eu não consegui. Alguém sabe de onde surgiu o anime? Alguma história assim? Por que tá todo mundo olhando pra mim? Oi! Mangá que eu já vou definir logo pras pessoas que não sabem, que são desenhos com pouco movimento, olhos gigantes e meninos vestidos de menina. Mangás sim, porque são quadrinhos. Animes que são diferentes, né? Vamos assassinar. Olha! Canelada pra Zagal. Oi! O novo formato que o mangá ganhou foi depois da Segunda Guerra, né? Com a cultura ocidental, a influência da Walt Disney. Como é que era isso? Gente, olha só. O que eu sei é que depois da Segunda Guerra, isso que o Jovem Nerd falou, os desenhos ganharam uma importância e se basearam, tiveram influência do Walt Disney ou dos desenhos ocidentais. Mickey, e aí a gente acabou tendo esse formato dos olhos grandes, enfim. Mas só que eu sei, sabe? Os olhos grandes são porque eles têm complexo de ter olhos pequenos. Ah, sempre essa história. Lógico que não. Mas eles fazem cirurgia pra abrir os olhos, cara. Aonde você viu isso? Quem disse isso? No tabloide inglês? The Sun. The Sun, pô? Eu ouvi falar uma vez que os caucasianos não são tão bons em tecnologia quanto os japoneses, os orientais, que os orientais, por terem olhos pequenos, têm que ficar mais perto da placa de circuito, então eles são melhores. Meu Deus, você viu isso naquele filme? Naquele filme que os japoneses ficam lá horas, os ocidentais vão aprender com eles, né? Qual? Da fábrica de carros? Fábrica de carros. Com Michael Keaton. Michael Keaton. São 30 mil carros! Caramba. Muito bom. Mas não, então tem... Quer dizer, houve uma mistura. Existiu o desenho tradicional japonês, e aí houve uma mistura que veio se transformar ao que é o que a gente conhece hoje, olhões grandes, sim, etc. E o uso muito de, que chama de onomatopeias visuais, que são aqueles riscos, né, que tem... Simbolizam os movimentos, o vento passando. Isso, vento passando. É preguiça, né? Preguiça de desenhar um personagem movendo, cara, é mais fácil fazer isso? Outro... Isso. Então, o desenho do Thor e do Capitão América, que só mexia a boquinha e rodava o braço. Era preguiça. Era o faxineiro que fazia, era uma vez por semana. Eu lembro disso. Pelo amor de Deus. Mas era uma preguiça miserável. Ai. Cara, tem um episódio do Frango Robô em que aparece uma corrida maluca de vários personagens. E um deles é o Speed Racer. Isso. E no quadro do Speed Racer aparece ele dirigindo o carro assim... Parado. Eu não posso me mover. Movimentos custam dinheiro. Eu tenho que ficar bem parado. Exatamente. Mas isso acabou virando uma estética. Sim. Eu não sei se por custo ou por maluquice e preguiça, mas hoje em dia isso virou uma estética e isso é incorporado em vários filmes e em vários desenhos ocidentais. É verdade. O mundo, né, está vivendo uma Yellow Fever. Yellow Fever. Não é febre amarela do mosquito. Tradicional. É a oriental. Sim, né? Os nerds de hoje, jovens como a nova geração, como da Amanda, né? E eu. Do box. Que estão muito, muito voltados para a cultura oriental e até se você botar em qualquer programa... Como é que é o nome? É otário, né? Otaku? Otaku. Otaku significa... Mongol gigante. A gente recebeu um e-mail... E cosplay, mongol gigante fantasiado. Cosplay! Otaku significa a pessoa viciada. Não, viciada não. Não é viciado. É compulsivo. Toque. Uma coisa assim. Toque. Não significa viciado em mangá. Significa viciado. Junkie. E aí aqui no Brasil, como a palavra japonesa já misturou e acabou que otaku virou uma expressão aqui. Mas é otaku ou otaku? Me falaram que não, que não tem sílaba tônica nenhum, que pra mim é impossível. Otaku! Sabe? Mas olha só, nós não temos tanta cultura assim, vocês sabem, a gente gosta, quer agradar todo mundo, mas a gente não sabe falar sobre toda a história, então quem souber mais sobre a história, mande e-mail. Quando não e tal. Se sabe, se inventa. É claro, sempre, né? Sempre. Mas eu soube que o primeiro anime, série animada, foi o Astro Boy. Astro Boy, sim. Na década eu chorei no último episódio. Mas Astro Boy é o quê? Aquele garotinho de sunga e bota vermelha. É, e chifrinho. Sem camisa. Sem camisa. É um robô, criado por um cientista, o Dr. Robotnik. No último episódio, o desgraçado foi voar e se explodia. Me corrija se eu estiver errado. E logo após isso, eu chorava com uma criança de 5 anos, anime... porque eu tinha 5 anos. Sabe o anime que eu gostava? Era o Pirata do Espaço. Passava no programa do Carequinha, finado Carequinha, um minuto de silêncio. Ai, ai, ai, carrapato não tem pai. Silêncio, por favor, Carequinha. Muito bem, já foi silêncio. Mas então, o Pirata do Espaço era uma daquelas naves gigantescas, sim, com mal feitas, e uma irmã. E elas se transformavam em robô e tinha lá seus... essas partes que saíam, escavadeiras, submarinos. Era aquele que tem os navios espaciais? Não. Não. Esse não. É o... Esse é o... Navios espaciais. Gigante. Gigante. Que virou robôs. Eu me lembro... Que matam todo mundo dentro. Eu me lembro do episódio do Pirata de Espaço. Macross. Não. É o nome do Macross não do... era do dos aviões? É dos aviões que tem um navio gigante, onde eles param. É? Ou não? Sweet Jesus. Então a gente vai definir. Existia Pirata do Espaço, que é um desenho com nave-robô... Sailor Moon. Era um desenho que passava quando era pequena. Assim, peraí, quando você era pequena, muito... foi ano passado. Não! Ah, engraçaralho. Não, é antigo, Sailor Moon. Antigo, que 1999. Tem Astro Boy, garoto de Village People, bota vermelha, calçunga verde, sem camisa, chifre. Tem Pirata do Espaço, tem Macross... Que são naves que pousam em algum lugar e tem navio gigante. Uh-huh. E que tem naves dentro dele também. E Gênio Maluco, que era dessa época Gênio também. Ah, oh, Gêniozinho! O que está acontecendo? Bolinho de carne! Gênio Maluco! Bolinho de carne! Gênio Maluco era aquele gênio que o garoto tinha que espirrar, sempre pegava um pedaço de cabelo. Tinha um mega umbigo. Tinha, cara, que hérnia, né? Ai, ai, não, e a meleca quando ele dormia, que falava aquele negócio gigante, parecia um chiclete. Ai, aquelas bolas. E lembra quando o cachorro, o bulldog, corria atrás dele, que ele ficava, Juca! Dom Drácula. A portuguesa está tendo um ataque. Portuguesa falou, cadê a portuguesa? Está se manifestando. Vem cá, portuguesa. Dom Drácula levantou que nem o Bram Stoker agora. Vem cá, vem falar. Ai, eu amava. Ai, eu adorava aquilo. Hérnia de disco. Era aquele que o Van Helsing era baixinho. Era hérnia de disco, sei lá. Mas o... Bom... Deixa eu falar sobre o que eu gostava. Depois eu vou embora mesmo. É, esse desenho da nave gigante, eu lembro que era assim, houve uma catástrofe. Explodiram a Terra. É, alguma coisa nesse sentido e todo mundo entrou naquela nave. Todo mundo tava perto, né? Era tipo a Arca de Noé, né? De seres humanos. A mais bizarra de todas, né? Que você possa ter. E aí essa nave, eles conseguiram fazer ela decolar e tal. Existiam alienígenas gigantescos que queriam matar os humanos. Por que não, né? nós queremos nos matar, por que não eles nos matariam? É, claro. E aí essa nave, ela tinha outros aviãozinhos F-16 dentro que viravam robôs e ficavam do tamanho dos alienígenas gigantes, eles podiam combater. Macross, sim. Macross, exatamente. Cara, na verdade, acho que você tá misturando tudo. Mas calma, o que eu quero chegar sentido, é o seguinte, na dramaticidade. Sentido. Nave gigante, um navio gigante. Ele vai ter que ser filmado ou refilmado esse negócio. Eu lembro que teve um episódio que o bicho tava pegando, cara, e eles iam morrer. E aí tinha um botão vermelho gigante que era aperte quando tiver tudo indo pro cacete. E aí eles fuderam. Eles tinham construído uma cidade lá dentro, sabe? Casas de show, lembra? Jardim, uma campanha, jardim. Tudo, era uma cidade dentro de uma nave, cidade sem céu. Uh-huh. E aí o nego falou, aperta o botão, vocês vão morrer mesmo. E quando aperta o botão, a nave se transforma. Por dentro, as engrenagens todas se mexem, ela começa a se modificar. E a cidade vai pro caralho. E quem tá na cidade morre, cara. As casas explodiram, as pessoas, meu Deus! No mínimo virou um robô gigante. É, deve ter sido alguma coisa, um canhão gigante, quem sabe. Que espetáculo, meu muito Deus. Bom. E isso ficou marcado em mim. Eu lembro do Piratas do Espaço, o episódio que o carinha ou a mulherzinha, não me lembro qual. Não dá pra saber porque nos desenhos japoneses são todos que nem o David Bowie na fase andrógina. Ah, os homens parecem mulheres, as mulheres parecem homens. No... Amanda, isso é uma característica do anime. Leia a definição do personagem. Ah, é assim, o nome dele é Hitsu Souma, idade 20 a 21 anos. Idade indefinida. Aqui. 20 a 21 anos. Universitário, Hitsu tem enorme complexo de inferioridade. Para se sentir mais seguro e confiante, se veste de mulher. Que mas povo, essa, né, cara? Essa história desse personagem que aqui no Brasil vai ser mulher, é isso? Não, esse é do... Aqui chama-se Traveco. Não. Qual é o desenho? Você, quando era um nerd inseguro, você já pensou em ver se vestir de mulher? Nunca, pelo amor de Deus. Ficar mais seguro de si? Quando a gente Fruit Basket? É... Você tá brincando comigo? Cesta de frutas? Ah, cara, tá brincando. Ai, meu Deus. O nome do desenho é Fruit Basket, cara. Fruit Bastard. Fruit Bastard, cara. São desenhos sobre bichas, Amanda. Você vai poder ver isso. Não. Está proibido. Não. Não, porque tem um personagem que lá no Japão... É sobre signos japoneses. Lá o... Nesse desenho tem um personagem que lá é homem, certo? Esse é certo? Naruto, o Haku. E aí, não é... Você tá confundindo toda a falta de pauta aí. Eu tô perguntando pra você qual é o personagem que lá é homem e aqui vai ser mulher. Haku do Naruto. Do Naruto. Isso porque justamente é uma característica do anime. Essa... Do anime, né? Não, mas é, acontece. Tem muito anime, o andrógeno. Na Farm, na cara, é um cartoon, né, cara? É um anime. É a característica. Carnaval agora é carne, né? Tanto que no carnaval fica todo mundo parado passando raizinhos, assim. O andrógeno é uma característica. Tanto que... A homossexualidade sutil também acontece no anime. O que é uma homossexualidade sutil? Um homem vestido de mulher. Isso é sutileza pura. Ed Wood é homossexual? Por causa disso, pro cara não parecer uma bicha louca no Naruto, é que eles vão fazer com que ele seja... O personagem dele seja uma mulher, tratado como mulher aqui no Brasil. Mas é um homem efeminado lá. Entendeu? Andrógeno. Andrógeno. Bicha louca. Eu acho que isso é maior de... Eu não acho aquele... Inuyasha. Que usa orelha de gatinha. É Inuyasha. E ele não é gay. Ele é o quê? Ele gosta da Gomi e da Kikyo. Mas isso, ele é o ser humano que gosta da Gomi? Não, ele gatinha? É meio demônio, meio ser humano. Orelha... O pai dele é demônio, ou seja, yokai, e ele é... E a mãe dele é humana, né? E o Ebi? Hã? Como é que... Oi? Esse demônio e essa humana se conheceram? É porque... Saíram numa night e aí... Não, é... Aquele é bar que... da Buffy. É. A história do Inuyasha é do Japão antigo. Inuyasha vive no Japão antigo e a Gomi vive no... Como se ele é homem, por que o nome dele é Inuyasha? E não Inuyasho. Que ridículo. Você é muito chato, sabe? É porque eu não entendo esses desenhos, cara. Tem o charuto. O charuto tem bigode na bochecha. Não é bigode! É o quê? Com marcas no rosto dele. É que ele tem um... Tem um demônio dentro dele, não é isso? É, um demônio raposo de nove rabos, que o quarto... Isso. Nove rabos, quer dizer... Quando os evangélicos falam que essa porcaria é coisa do demônio, estão com razão. Não é, cara? É mesmo. O Naruto, ele tem uma raposa demônio de nove rabos aprisionado dentro dele por causa do quarto Hokage, que aprisionou... Hokage? Quatro Hokage, que o quê? Que aprisionou a raposa num bebê órfão, que era o Naruto. O Hokage é um, tipo, um caçador de demônios. Quer dizer, não. Isso é que eu não entendo. Você tem um demônio, em vez de exterminar o desgraçado, você incuba ele dentro de alguém. Mal você não pode matar, você tem que guardar ele pro futuro. Nunca se sabe o que pode acontecer, você é bom guardar sempre os demônios. Ah, aconteceu a mesma coisa com o Gaara. Colocaram um sacerdote. Gaara, ele trabalhava com o Dr. Gore. Mas que mais tem de anime recente? Doutor, agora a gente vai falar sobre seriado japonês. Sim, a gente por vai favor, citar os clássicos, que são Spectroman e Ultraman, que nunca cai, mas quando cai, não levanta mais. Você falava, Ultraman nunca cai, mas quando ele cai, ele sempre plof no chão, aí a luzinha piscava, vinha a bateria extra do céu, ele levantava, você tava um raio gigante. Por que que não entra na parada e toca a luzinha, vem o raio gigante? A melhor parte que eu gostava é quando ele dava o gol e fazia... Caraca, era muito maneiro. Era muito maneiro. Eu adorava isso. Ultraman. E os monstros de zíper também, que era uma loucura. Cara, o zíper gigantesco. Mas todos tinham zíper. Não só os cara, monstros. Todos tinham zíper. Mas o Spectroman. Era o zíper. Ele tinha o zíper, cara. Era algo muito. Era uma lacraia nas costas dele, gigante. Não era aquele cara que tem uma roupa assim do capacete? Não, esse é Ultraman. Esse é Ultraman. O Spectroman é o dourado. Ah, um dourado e sujo, né? Que ele era meio sujo. E o desenho do Spectroman. Alguém lembra que ele falava no começo? Planeta Terra. Planeta Terra, ano de não sei o quê. Depois do da macacos poluição. Loiros de Terra Rosa Choque. É, tinha negócio de poluição. Caraca. Sobe a música, sobe a música, sobe a música. Ah, muito bom. Eu lembro do episódio de um personagem chamado Genocídio, que tinha uma espadinha que ele dava uma entuchada na pessoa e chupava o sangue. Meu Deus. No melhor estilo. Eu lembro disso. Eu não lembro. E eu fiquei assustadíssimo, porque ele matou a cidade inteira. Cara, o desenho, o seriado do Spectroman tinha um clima muito sinistro. Eu tinha medo e angústia. Eu tinha medo do capacete com sirene. Porque tudo era cinza e nojento. Você tinha macacos que falavam... Um era loiro, era Hebe Camargo, versão macaco. Dr. Gore. Dr. Gore, que falava com as mãos. Cara, destrua cara. Spectroman. Isso, gesticulando você, que não gesticulando louco. Com luvas brancas, cara. Aquilo era muito assustador, cara. Vocês colocaram ele na Casa dos Heróis, né? Olha, nossa. Cala a cama, tá? Calvin Peixoto, né, cara? Calvin Peixoto. E aí você tinha o Caras, que era um macaco com roupa romana, de centurião romano. E tem um episódio que ele mergulha numa duna e fica só as botinhas pra fora. E ele vai, sabe, entrando e saindo areia e ele mergulhando. Cara, isso era de uma angústia, aqueles bichos sinistros, cara. A primeira série foi o National Kids, né? National Kids, que eu não ouvi. Mas National Kid era nacional National do Brasil? Kids. Que nem Primo Cruzado, que ele era mineiro? Que ridículo. Contra os Incas Venusianos. Incas Venusianos. Incas Venusianos era um do National Kids. Ah, Incas Venusianos. Muito bom. Que era um super-heróizinho, Michuruka. Ah, não lembro. Com a capinha. É, um óculos. Mas isso era pra aquela série do... Ele é o super-homem branco, né? Japonês, era cara. Era preto e branco. Era... Chegou a passar aqui no o primeiro no Brasil, mas... Super... Era preto e branco. Era muito... E aí depois muito você velho. Teve as variações franquia, né? Que é Changeman... Jaspion. Depois veio Jaspion era... Changeman. Jaspion era excelente, porque era um japonês de permanente. E de roupa de um sim. Que não era japonês, era brasileiro. Ele era brasileiro, como cara. Assim? Para! Ele fazia o Jaspion. Como assim? Era brasileiro. O ator do Jaspion. Rodrigo da Silva. Ele é brasileiro. Rodrigo Santoro, se não me engano. E aí ele São Paulo, e aí ele foi pro... A história que eu ouvi ele falando no Jô Soares. Esse aqui é nem o episódio da Caverna do Dragão. Ah? Não, cara, é verdade. Eu vi ele no Jô Soares de Bíblia debaixo do braço, virou evangélico. Ele amara. Depois que ele matou o Satan Gojo, né, cara? Contando que foi pro Japão passar um tempo e a produtora tinha contato. Ele e a Mara? Os dois estavam no Jô Soares? Não! Ah, cara, ele e a Mara... Só faltava o Bozo! Não, ele e a Mara viraram, mas é. Aí, ele foi pro Japão, conheceu os caras da produtora e tal, fez o teste e virou Jaspion durante, sei lá, 5 anos, um troço assim. Depois voltou pro Brasil. É essa a história do Jaspion. O Giodai era do Jaspion, né? Era Giodai, Giodai! Ai, ai, ai, ai! Ah, era do Changeman. Tinha Jaspion, não, tinha era do Changeman, porque era o Satan Ghost que transformava. Ah, os sim. Satan Ghost tem o poder de fazer as feras ficarem furiosas. O Satan Ghost que era Darth Vader. Era Darth Vader. E você tinha também o Ninja Jiraiya. Ninja Jiraiya. Que era maneiro. Sucessor de Togakuri. Puta merda, cara! Sucessor de Togakuri! Era uma bagunça, era um vestido de cavaleiro medieval, era um ninja, era uma... Lion Man! Ai, Lion Man, cara! Lion Man era um cara fugitivo da Disney. Uma máscara de papel machê. Um maluco desse de fantasia, né? E ele lutava com a espada ao contrário, eu lembro disso. Espada mole. Que é. Não, a Lion Man já era uma zoação, já era tipo o Adam West de lá, né? Era uma zoação. Aquela que... cara de leão dura não era pra ser sério, cara. Espada mole, pelo amor de Deus, cara. E aí você tem a franquia americana, né? Que é Power Rangers. Power Rangers. É, e por aí vai. Acho que o Power Rangers era no início filmado lá, nas produtoras de lá. Vocês estão esquecendo também do Machine Man. Machine que Man! Que tinha uma bolinha de beisebol com asinha, que falava. Isso. Tinha um que era metade azul, metade vermelho. Tinha o aquele vestido de besouro, que eu esqueci o nome agora. Ah, Besouro Man. Besouro Man. Ele... Google Man. Deve ser alguma coisa assim. Google Dolls. Cara, tá na ponta da língua. Eu nome, lembro, cara. Eu gostava dele. Eu enfiava calcinha na cabeça e fingia que ele era... Que isso? Para, por favor. Rewind. Enfiava calcinha na cabeça e fingia que ele era... É porque ele tinha um zoião assim, aí ficava com a calcinha. Ah, é verdade. Eu, quando era mais novo, eu tinha um personagem desses que não era de calcinha, antes que comecem a rir. Que era o Gato Lebre. Gato Lebre, eu Gato lembro disso quando conta isso. Você saia dando porrada nas pessoas com uma meia, não é isso? Não, vou explicar. O Gato Lebre era um saco de sapato da Mr. Cat. Era um nariz de gato, de coelho. Por isso que Gato Lebre, orelha de coelho, nariz de... E aí eu ia anarquizar meus irmãos de Gato Lebre. A arma dele era uma bola de tênis com pressão, a dura, amarrada numa alça de cortina que eu tinha arrancado da cortina. E aí você eu vinha é girando a bola você e é Gato Lebre! Até um dia que eu consegui explodir o box blindex nas minhas costas, enquanto meu irmão tava tomando banho, que o Gato Lebre entrou no chuveiro pra atacar ele, ele me empurrou e foi uma vergonha. Meu Deus do céu. Isso sem contar nas horas que você tacou fogo nas suas almofadas. Mas isso é outra história. Você, o Osama Takusa, Osama Bin Laden. Osamu! Osamu, não sei das quantas, ele é o criador do Astro Boy, ele é o criador também do White Lion, que foi o desenho que a Disney deu uma chupada pra fazer o Lion King. É mesmo? E teve processo atrás de processo. E não só isso, a Disney não se cansou. Eu sei qual é. E o desenho Atlantis foi também copiado de um personagem japonês, que agora não sei o nome, enfim. Que a especialidade dela agora é copiar os personagens japoneses e transformar. Eu vi esse White. Mas White Lion é passava... especialidade do Japão também, né? Mas White Lion passava, inclusive, na TVE. Oi! Power Rangers, ele Força é... Animal, Dino Trovão, sei lá. Ah, teve um milhão, né? E eles no início filmavam no Japão, que era tudo. Eles filmavam tudo na mesma pedreira lá de Minas. Eles sempre filmavam pra pedreira, até a pedreira aí eles filmavam. Vocês estão esquecendo Godzilla, pelo amor de Deus. Mas Godzilla não é anime. Mas é um seriado e era um herói. Godzilla! Godzilla! Ninguém pisava na cidade. Mas nem isso é anime, né? É, isso é. Mas foi desenho americano. Só pra eu gostava desses negócios do Spectraman, do Ultraman. Era aqueles prédios que eles não queriam disfarçar. Eram realmente caixas de sapato com janelas pintadas. Quando eles ficavam gigantes. Ah, sim. E a lógica nunca fez muito sentido. Porque chama ele pra salvar a destruição da cidade. Ele chegava e pisoteava todo mundo também. Igual o monstro. Não mais. Quebrava prédio na cabeça. Ele tinha rabo, né, cara? Obrigado pelo prejuízo. The Kamen Rider. Que era o... Besouro? Era o Besouro. Isso. Mas ele tinha um olho tão grande que se você colocar cueca ou calcinha na cabeça, tava parecido. Da onde veio isso? Caraca, muito bom o início de bloco. É o pai do Akira. Meu sim. Deus. Akira, 152 quadros por segundo. Tá bom. Não, mas é um absurdo, porque o normal são 24. Não, não, não. Menos até, pra animação. É um, né, cara? Mangá é um. Mangá é anime. Não, mas acho que foi um absurdo de 32. É muito quadro, cara. Mas não é durante não, toda a animação. Não, não. Eu acho que nas cenas tipo perseguição de carro, isso, moto. As cenas mais sinistras. Cenas mais sinistras. São 1 milhão de quadros. 1 milhão de quadros por segundo. O Akira era o mangá. Sim. Porque lá a tradição do mangá, que eu sei, é que eles lançam semanalmente séries de 800 páginas, assim, né? Que, é. Que aquela galera passa, japonês passa metade da vida no metrô. Lê e joga fora. Não tem, é porque não tem de guardar. Tem, é, exatamente. Verdade. É, tanto que o aeroporto novo lá do Japão é feito sobre uma pilha de mangá. Vocês estão vendo? Vê no National. A ilha especial, né? É de mangá. Que ótimo, cara. A parte do é papel molhado socado. Ah, cara, não falta matéria-prima lá, né? Eu quero ver onde é que estão essas árvores. Então a Akira era uma mega série. Uma mega série da vida. Não, mas árvores e baleias não tem direito no Japão, cara. Era uma série dessas de mangá gigantescas e acabou virando um mega boga. Desenho. Longa-metragem. Sim, é um absurdo. Katsuhiro Otomo. Katsuhiro Otomo. E eu lembro que passou o Akira na Bandeirante, no Canal 7. Tem coisa de uns... Canal 7. Era, contigo o Canal 7, uns 10 anos. Na época anos, que era Bandeirante. É, Bandeirante. Muito mas, bom. Mas, rapidinho, o Akira foi... Assim, foi não. Pra mim, continua sendo, assim, a melhor animação ou... Uma das melhores animações feitas até hoje, não só na questão de anime, mas em qualquer quesito. É muito bom. Cara, a hora que ele tá tirando tudo feito pano à mão pra ver a moto. Sim, mano. É tudo à mão. Tudo feito à mão. Nada de 3D, mão, nada de computação gráfica, nada. Era o Katsumi Otomo de chicotinho. Chicotinho. Né? E 40 mil chineses, japoneses desenhando. Tem uma cena da cidade que ele que introduz o público pra ver a cidade, que mostra os prédios, o melhor estilo... Entrou do quem? Hein? Que mostra aquele ambiente Blade Runner. Se não me engano, tem um dos cenários, eles pintaram, sei lá, 5 mil janelinhas. O cara teve que pintar janelinha por janelinha. Caraca, porque o cenário pedia isso. Impressionante. Então, não tem... essa coisa do japonês chega a ser meio doentia. Tem no cinema também o diretor que fez Han. Qual é o nome dele? Fez o quê? Han. É. Solo? Que passava... Han Solo, o John Lucas. Não, eu esqueci o nome do... Daqui a pouco eu vou lembrar. Não conheço. É, nos filmes dele, ele mandava pintar o capim, sabe, de algumas cenas, porque ele queria um tom que ele não ia conseguir, então botava lá o estagiário pra pintar. Folhinha por folhinha. Então essa Caraca, coisa de se dedicar ao trabalho pra ter uma qualidade... Porque o japonês tem esse negócio, né, cara? Eles não brigam quando ele quer fazer alguma coisa, ele vai ao limite. Ou ele morre tentando, ou ele vai ser o melhor naquilo. Exatamente. Mas Memories é outro bom, que são três curtas. Memories é o mais recente, são três curtas. Memories. Eu acho que o terceiro da Cidade de Canhão é um... É, o primeiro é... Qual o nome da Cidade de Canhão? Cannon Fodder. É, o Bush. Que é mas foda. Mas realmente é foda. É porque não, é, são três curtas dentro de, com três diretores diferentes. O primeiro dentro... é de uma nave espacial. É, ganhou pra mim é IA. Não. Aí, mano, o primeiro você... O primeiro é sobre... Austria, que pica. Pessoas... Momento piada interna. Tu pode gastar tempo no Nerdcast como piada interna, cara. Ai, gente, aí, o primeiro... Gente pode tudo, jovem. O primeiro curta é, são os astronautas entrando numa espaçonave... Que parece uma mansão. Que parece uma mansão abandonada, isso. É muito e aí tem uns espíritos lá, né, e tal. O segundo... Você segundo não é... pode falar palavrão, você só tem 12 anos. Você é. O 2 é do cara que colocou. Fala, fala. Ficou com aquele cheiro lá que matava as pessoas por onde ele passava. Meu Deus! Cara, que sobre a Áustria, cara! O cara fica exalando um gás, é, né? Um gás que. Cara, vão até canhões de azia. Que chegar em Tóquio. E tiveram uma filha. Não. Ele tinha que entregar lá dentro de uma pasta. Pode parar. Era pra ser uma arma. Isso. Não deixa de ser. Era pra ser uma arma. Só que aí acabou se misturando com ele e as emoções das coisas, o medo, exalava um cheiro assim. Aí ficava. Matava. O medo normalmente exala um cheiro, né, cara? Aí, né, ele. Tá ele assim andando de bicicleta, né? E ele não sente o cheiro. Isso. Normal. Não sabe que ele tá exalando o cheiro. Aí, né, ele e tinha pilha de jornal? Chega de piada interna. Aí, e o terceiro? Fala qual é a terceira. O terceiro é da cidade de canhão. Qual é o nome em inglês? Cannon fodder. É a bucha de canhão. Ok. Feito uma Ashura, né? Ele, não, é uma animação, cara, é uma animação impressionante que ela é feita com Ashuras, Ashura animada. Porque, é, tem não, mas Ashuras são aqueles risquinhos, né, que você faz pra fazer sombra. Isso, e normalmente em história em quadrinho, pois isso, é. Isso, exatamente, eles fizeram uma animação inteira com isso e não fica aparecendo aquele Dr. Katz que fica tremendo, você fica desesperado. Pois é, e mas... às vezes não, na maioria das vezes não tem corte. Mas eu não vi, né? Mas de repente isso pode ser um recurso de computação gráfica, de CG. Não, cara, não? É 2D, ele tem CG em alguns cenários. Mas esse desenho é impressionante porque é a historinha de uma família que mora na cidade de canhão e a vida deles é toda aprender. Toda cidade trabalha com canhões. É uma sociedade armamentista. Desde a casa, é uma a cidade escola. Que tá em guerra com outra cidade e tem na escola o que as crianças aprendem é como botar balas gigantes no canhão, como carregar o canhão. Então, o desenho é muito legal, muito conceitual, muito artístico. É interessante porque, assim, não existe vida na cidade. A guerra chegou a um ponto que eles vivem pra lutar e destruir os outros. Exatamente. E aí... É, mas a arte disso é muito bom, que além dessa parte do visual da técnica do desenho, eles quase não fazem corte. Quando eles querem passar de uma cena pra outra, eles fazem uma panorâmica no fundo, e aí você vê que o fundo tá todo desenhado já, né? A câmera tá só fazendo a panorâmica numa chapa enorme de ilustração, né? É muito e aí errado. Essa... Às vezes dá um 360 graus, cara, e você não perde cara, de vista a perspectiva do lugar, não fica... O cara dá zoom, o cara volta, o cara entra por trás, entra numa sala e não tem corte, cara. É, cara, é impressionante. É muito irado. Então, esse é o Memories. Procurem, é recente, não já é difícil de achar. Já passou no Toonami uma vez, já passou os três de uma vez. Recentemente passou no Cartoon Network. Outro clássico do Toonami é Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Que andava debaixo do braço dos irmãos Wachowski. Sim, porque no Matrix tem várias referências. Sim. É normal e muito bem feitas, por sinal. E não são um segredo. Não é um segredo. Não, eles assumem. É, e é um absurdo, cara. E o filme é mega boga. É, esse é um mega boga. Eu não vi o 2. Que é sobre uma droide. Inocência, eu não vi. Eu só vi o comecinho, gostei, mas não... Isso é uma característica dos filmes japoneses, né? Você tem, por exemplo, a Princess Mononoke... E a história não é sobre ela. É. Akira. Akira, não é sobre Akira. E no Ghost in the Shell, o personagem principal, a... Esqueci o nome. É a Major... Ah, e a gente botou no Toon City. No City, mas esqueci. Motoko, não é? Olha! Muito legal. Nossa... Então, a Major Motoko é a personagem principal do primeiro filme. E no segundo filme, nada. É o Batu. Ah, é? Batu. É o Batu? É o Batu? O Batu que já tá perdendo completamente sua essência. Ele tá quase todo robô. Sim. Porque é uma sociedade de implantes, né? Cibernética. Isso. É muito legal, tem aquela cena do escritório, né? Do tipo um telemarketing. Uh-huh. E aí as mulheres estão normais. Cara, eu já vi esse DVD pra alugar agora. E aí quando chega nas mãos, são tentáculos que ficam digitando, assim. É muito maneiro. Ah, sim, muito bom. E tem a cena dela com o traje de invisibilidade tirado diretamente do GURPS Cyberpunk, né? Que reflete o fundo na frente e vice-versa. Isso, isso. E é muito maneiro. Muito maneiro. Aquilo, cara, que era um projeto do governo. Sim, exatamente, exatamente. Never forgot. Mas aquela cena que a Trinity pula de costas atirando, cara, isso é totalmente Ghost in the Shell. É como o Tarantino diz, não é referência, eu copiei mesmo. É isso mesmo. O que mais que tem de grandes animes? Você tem outros Chihiro. Chihiro, muito bom. Muito bom. Atuais, ganhou o Oscar de melhor animação. O Mononoke Hime não passou no cinema aqui. Chihiro passou no cinema. Eu vi, pelo menos, no... Eu vi também. Vivo Open Air, aqui no... Tem no um que Rio. Também, do mesmo cara que fez Chihiro, do Castelo Animado, mas eu não vi. Passou o Castelo Animado, me falaram que é ótimo. Eu não vi também. Tem o Totoro. Totoro. Totoro, que é mais infantilzinho, mas também é uma história... muito bacana, mas eu, o que eu lembro, eu cheguei a comprar, tinha vários VHS de anime, e eu me lembro de na época do Ghost in the Shell, eu comprar um anime muito, um VHS muito legal, chamado Vampire Hunter D. Sim! Que o cara tinha uma carinha na mão, e aí lutava contra o lobisomem, lutava, enfim, era muito legal também. Era e tinha um do esquadrão também. Jinro. Isso. Jinro é muito bom também. Eu não passou aqui, mas é a história mais para adulto, é mais uma coisa de drama, de problemas do governo. Pra variar, né? Com essas coisas paramilitares, não sei o quê, mas a história é muito legal também e a animação é muito boa. E você tem também filmes recentes, o Steam Boy. Steam Boy, que eu é nunca do vi, mas dizem que é bom. E é muito maneiro, muito bem feito. É. Tem muita utilização de 3D já, assim, né? Mas eu acho que não atrapalha. Não atrapalha porque é um 3D bem integrado, né? Como é no Futurama. Não se incomoda, tá lá bem feito porque ele precisa estar, né? Uhum. Agora, Jorge outro Lucas. Dia eu vi, eu peguei pra alugar, eu não sei se é do Chihiro, do mesmo diretor, mas a história era de uma menina que vai parar no mundo dos gatos. Já vi, é do mesmo cara também. É, né? Ela viu, dos gatinhos. É bem legal, assim, é curtinho, assim, vale a pena ver. Ah, mas todo japonês é curtinho. Ai, ai. Mas pra quem gosta de animação, a história não é das mais brilhantes, mas é bem interessante, é bonitinho. É legal. Você viu? Ah, muito fofo. É fofo, só isso você tem que dizer. Não, é legal, sabe? Mas não é assim um Chihiro como um Chihiro. Uhum. É bem mais legal, sabe? Mas é... Aquele bicho que ia seguir a Chihiro... É o Sabu de Nebo. Não! Era o Sabu de Nebo, versão japonesa, cara. Ele também era um monstro, né? Ele era um fantasma lá, um deus. Aí os caras iam pegar o dinheirinho na mão dele e comia. Os caras Não, eu entendo, mas é porque essa coisa, a cultura é outra cultura. É outra cultura. E é muito louco. É. Kurosawa, lembrei. Kurosawa. O diretor lá, o Akira Kurosawa, ele era louco, pintava graminha pra dar um... Ah, bom, sim, Akira Kurosawa. Ele. E ele, né, ele é um diretor conhecido por essa fotografia, cores, a utilização das cores. Influência, George Lucas influenciou muito em Kurosawa. Oi! Nani hatonne karo nara! Cara, isso é assustador, cara. Parece. Não precisa falar, cara. É entonação. Alemão e japonês. É verdade. Não podem, né? Não podem. Não tem amor, né? Nesse país. Eu lembro que tinha um quadro do Dana Carvey e Steve Carell, que eram dois alemães. Steve Carell? Super-Homem? E Steve Carell, cara? Você tá maluco? Quem é o cara, então? Ai, canelada. Vídeo de 40 anos. Não era o vídeo de 40 anos fazer o Hans and Franz. Hans é outro quadro, cara. Você não ia falar eu sei disso. Do que eu tô falando. Não. Tinha outro quadro que eram dois alemães cantando músicas do Lionel Richie. Eles cantavam Once, Twice, Three Times a Lady. Ai, maluslável. É verdade. Bom, então agora vamos falar neste bloco sobre os animes que deram, assim, os que constituíram a nova Yellow Fever, que começou fim da década de 90 aqui no Brasil, né? Com... Assim, sempre existiu, né? Os animes permeavam as programações com o Cavaleiro Zodíaco na década de 90. Posso só fazer um... Fala. A gente esqueceu de falar do Lodos. Meu Deus! Lodos! Meu Deus, a gente esqueceu de Lodos War, que Lodos. É um absurdo. E do lado do Lodos tinha um desenho chamado Bastard, que as magias que eram feitas pelo protagonista eram nomes de música de banda de heavy metal. Olha aí! Porque eu tenho VHS e toda essa maluquice. Pô, mas não tem aquele que você tem um DVD que parece um RPG ou anime? Lodos. Record of Lodos. Eu vi o primeiro episódio. Lodos. São 8 DVDs. 40 mil materiais. E 6 são cenas paradas. Não, que mentira. Verdade. Mas é muito bom. Cara, muito bom. Pra quem gosta de RPG, esse é o anime. De ler durante ver um filme é ótimo. Não. Cenas de guerra, fica 2, 4 paradas. Não, cara, a parte do dragão. Não, a introdução, o piloto, né? O piloto. Que eles fizeram, cara, de chorar. É um absurdo. Tem um anão guerreiro. Que eu até adoro. Hoi. Tem um ladrão. Tem um mago jovem. Carinha fazendo as magias de Protection from Evil lá. Tem a elfa jovem. A elfa. Tem a elfa, tem o... Clérigo. O clérigo. Né, aqui. O cabelinho. O cavaleiro. E tem o paladino. E o paladino, que é o principal. Que é Pan. O... Pan. Dido Lito. Muito bom. E tinha uma Dark Elf lá que usava um mega decote de... Ah, ela era... merdalhada quando aparecia. Era dele batendo palmas, subindo. Vamos falar da Yellow Fever, não vamos? Ah, tem vários Fumeral Alchemist. Calma. Antes de chegar no Fumeral Alchemist, nós falamos, permeamos aqui o... Ah, tem o Dragon Ball Z, né? Pois é, o... Trigun, acho que também. Calma, o Cavaleiro Zodíaco, foi uma febre na década de 90. Passava na Manchete? Ou não? Não tinha mais Manchete. Eu sei porque especialistas em Cavaleiro do Zodíaco... Eu odeio Cavaleiro Zodíaco. Que é o Visigodo, sei lá. O Vince Glodo. Eu vou falar. Não, amigo, deixa eu falar. Imaginário, deixa são eu fãs falar. Loucos de Cavaleiro Zodíaco. Não. Eu não. Okay. Nosso amigo Visigodo, Vince Glodo, whatever... Estava eu na sala de aula, vendo aula de física, matemática, e estou ouvindo um... atrás de mim, eu falei, será? Virei, estava o companheiro de Walkman batucando na mesa. Falei, bom, deve estar escutando música. Quando eu descubro que ele gravou as falas do desenho animado e repetia compulsivamente. Meu Deus! Chuva de meteoro! Pó de diamante! Ai, meu Deus, que cara! Que é isso? Que é isso? Muito bom! Não, mas eu acho que Yu Yu Hakusho também era um mais ou menos antigo assim. Essa eu não sei qual é. Yu Yu Hakusho que ele morre e aí luta. É! Ele tem uma espada de energia, do não é isso? Tá. Fim da década de 90, anos 2000, mas Dragon Ball, é Dragon Ball Z começa a passar direto. Dragon Ball Z é um desenho que tá de parabéns, porque ele consegue segurar você 4 dias vendo o mesmo golpe. É verdade. O cara fica, eu sei o que lá, eu vou, o cara destruir, eu quero lutar com o mais forte da Terra. Aí corta, tá a mulher fritando ovo. Não, olha, Dragon Ball. Aí volta e... Aí viva a testa do Kurilin. Aí o rabo de não sei quem. Escotinho suor. E o cara, onde está ele? Eu não aguento mais esperar. Aí volta o cara lavando o carro. Aí corta pro Goku voando. Cara, é impressionante. Parabéns, cara. O Dragon Ball Z eu vi... Esse foi a única série mesmo de TV também que eu vi. Mas eu vi só até a derrota do Freeza. No início, a derrota do Freeza, que é muito legal. Depois... Não vi porque é uma repetição, é aquele loop, entendeu? Não, a saga do Buu... Cara, cara, era assim... Caraca, o Vegeta, o cara tem 5 mil de poder. Aí, beleza. Caraca, o Freeza, o cara é sinistro, tem 200 mil de poder. Mas, beleza, morreu o cara sinistro, acabou. Não tem mais ninguém sinistro no universo. Aí eles vão inventar um cara mais sinistro do que o sinistro. Aí eles enfrentam. Morreu, aí o céu. Aí o céu. Aí depois mataram o céu. Aí veio um maluco rosa gordinho, maluco. Aí depois tinha mais o poder Super ainda. Buu, o Kid Buu depois. É, ele tinha 10 elevado a 7 uma potência de Mas então, eu lembro, cara, que é muito maneiro o Dragon Ball. Porque eles estão lutando com um cara. Eu não sei que episódio é esse, eu vi pouco. E aí. O poder cara, vem da lua. Alguém fala exatamente. O poder dele vem da lua, destrua a lua! E os caras viram. O Piccolo! Destrói a lua. E as marés, né, cara? As marés vão pro caralho. Foi o Piccolo ou foi o Vegeta? O Vegeta era o melhor personagem do Dragon Ball. É o meu preferido. Então... Tem um episódio que tem um sapinho gordinho, qual é o nome dele? Que fazia parte da gangue do Ah, era do Força Gnu. Força Gnu. Não era isso, era um outro. Mas que seja, o Vegeta tava morrendo. E aí tinham que ressuscitar o Vegeta pra ele se fundir com não sei quem. Que sapinho, seu louco? Era o mesmo da raça do isso. Piccolo? Sapinho. Ah, é mesmo sapinho. Era pequenininho. Isso. Tinha poder da cura. Bembê. Né? Não tinha bembê? Tinha o azeite e o bembê. Era esse bichinho. E aí o bichinho vai lá e fala, ele fica, não vou curar o Vegeta, ele é muito mal, não sei o que lá. Mas aí o nego fala, cura, ele tem que se fundir, não, qualquer idiotice dessa. E aí o Vegeta tá ali morrendo, e aí ele vai e manda lá um Cure Light Moms. E o Vegeta levanta, e ele dá um chute no cara. Sai daqui, criatura inferior! Muito bom, muito bom. E o Dragon Ball Z, ele tinha uma característica muito boa, que era meter um spoiler gigante no título do desenho, tipo assim, Frieza morre! Não é só isso, era Goku se funde com Vegeta e destrói Frieza! Era isso mesmo, não, cara. Não, o Goku venceu a Frieza porque ele virou, foi a primeira vez, eu acho, que ele virou Super Saiyajin. É isso. Foi aí que ele virou. E os caras criam essa coisa, foi muito legal essa parte até a saga do... Agora esse desenho era meio nazista, né? Porque quando você atingia perfeitão, você ficava louro. Ficava ariano, né? Ficava ariano, azul e louro. E aí, quando você ficava melhor, você ficava super ariano. Não, né, com o cabelo Super Saiyajin. Ariano Saiyajin poser, 4. Né, cara? Aquele cabelo rock quando and roll. Quando você atinge Super Saiyajin 4, você... Então, esse ficava foi... com o cabelo preto esse mesmo, que foi o problema. Com rabo. É, esse foi o problema, Dragon Ball. Assim. Porque eles fazem toda essa coisa, e o Goku, no final, consegue virar Super Saiyajin, e ele briga com o Frieza, e eles destroem o planeta inteiro, que era o planeta do Piccolo. Eles destroem o planeta na briga. Isso que é uma briga mega boga. Destruem um planeta. E aí depois... Não tem mais isso. Como o cara virou Super Saiyajin, como é que o cara vai ficar mais poderoso? Ah, ele vai virar Super Saiyajin 2. Meu Deus, cara. Foi acho que o Gohan foi o primeiro. Na Saga do Céu foi aí que ele matou Gohan, o Gohan, que é arroz. Ah, sim. Gohan é arroz? É, Gohan. Então ele era um arrozinho. Um arroz de festa. E também tem o... Dizem que Naruto personagem... significa macarrão, né? Mas eu não acredito muito nisso. Dragon Ball Z. Aí veio o gatilho definitivo da Yellow Fever, que foi Pokémon. Ah, sim. Eu tenho quase 150 Pokémon. Você, Amanda, antes de aprender a ler, você sabia o nome dos 150 Pokémon? Sabia. Jolteon, Flareon... Vai lembrando, vai lembrando. Pokémon. Squirrel. Vai. Não, Pokémon sem... é... Poké, não sei o que. É o Pocket Monster. Isso, eu quero ver se vocês estão atentos. Vai, vai lembrando. Raichu, Squirrel, Mordodo, passa esses mais conhecidos, vai pros outros. Squirrel. E isso é uma viagem de LCD do cacete, os japoneses, né, cara? Não, eu lembro, eu tinha, aqui já falei desse professor na faculdade, o Marcelo Martinez, ele desenhava na média, então ele é professor de desenho da gente na faculdade, desenho industrial. E aí, tinha um exercício, um trabalho, que a gente tinha que criar um subdesenho de algum desenho animado conhecido, né? Por exemplo, é porque o subdesenho Simpsons. É, o subdesenho é tipo, Ick the Cat, aí tinha aqueles dois pré-históricos lá, aqueles homens da caverna, sabe? E ele segue sempre o padrão visual, ele queria que a gente criasse outro desenho com as características isso. Visuais. Aí o primeiro aviso dele, olha, não vale Pokémon, que vocês desenham uma bota com chulé e isso é um Pokémon, cara. Aí eu fui e desenhei um nerdzinho super armado das meninas super poderosas. Eu soube que depois disso ele proibiu também, que é ridículo. Você desenha uma elipse e não, pronto, tá pronto. Meninas super poderosas vai virar mangá e anime no Japão, se não já isso virou. É verdade, é verdade. Que agora com detalhes. Na New Top. Então. Amanda, ela é patrocinada pela revista New Top. Não! Então depois de Pokémon veio Digimon. Digimon pra copiar. Que dava. Digimon, até o Digimon 4. Eu tinha ódio do Digimon porque o cara pingava solvente nos desenhos de background. Ficavam uns pingos brancos. Ah, e Pokémon escrito assim, dizer... com convulsão quando assistiu. Não, mas era pra dizer que tinha um estilo próprio. Que estilo próprio? O cara pingava solvente no negócio, ficava cheio de mancha branca. É, eu não gostava da animação do Digimon porque... Me parecia, em várias cenas que a criatura ela voava pro horizonte, então ela tinha que ir diminuindo, eles faziam... A animação em flash, em né? flash, diminuiu o desenho lá, chegava. Motion tweed. É, motion tweed. Então eu achava uma porcaria. São quantas total. Temporadas teve de Pokémon? Tem até hoje. Até hoje faz um Pokémon fazem, novo? Agora eles fizeram. Cara, os noção, tem aviões os no Japão. Pelo não menos contados. Eu vi isso. Lost Tales! Lost Pokémon Tales. Lost Tales! Não, são. Aí tem uma saga lá dos monstros. Três, quatro anos atrás eu vi os aviões pintados com Pokémon, com o... Qual é o nome do ratinho amarelo? Pikachu. Assim, tinha. New Beetle. New Beetle, toda amarela. A do box, ela tem uma historinha dos cards do Pokémon. Ah, do seu bom velhinho. Caraca, cara, conta essa história. Conta, conta. Ela é verdade, mas vai. Verdade, conta. Verdade. Você. Eu era viciada em Pokémon. Isso. Viciada. Minha vida era Pokémon. Você tinha o quê? 7 anos? 7. Cara, eu tinha quase todos os Pokémons. Uhum. Aí, né? Isso é porque o tio dela não é milionário, presta atenção. O que, que eu tenho a ver com isso? E a gente pedia pro bom velhinho trazer, né? Que ele trazia emboscado. O bom velhinho era dono de uma loja de brinquedo no shopping que você sempre ia. É. Que e parecia aí, o Papai Noel. É, por isso que era bom velhinho. Então você sempre ia lá no bom velhinho, uh-huh. E o bom velhinho, uma aí vez você foi lá... Os cards do Pokémon tinha isso, chegado, né? Uh-huh. Aí eu falei, ai, cards do Pokémon. Aí ele me deu um, sabe? Me de deu. Presente. Quanto custava cada pacotinho? Sei lá, 3 reais. 3 reais, 4 reais. Aí falou assim, ho, ho, no box. Escolha um card para você. É. Apenas 3 reais. Aí eu peguei lá. Ela não, pegou, mas ele pegou um pacotinho. Ele deu de presente a ela porque ela era não, principal então, assim, cliente não, eu quero da loja. Frisar o preço para vocês entenderem a história. Custava só 3 reais o pacotinho. Sim, ele deu de presente, tamanho de um pacotinho. Eu falar, escolhi, né? Tá, peguei. Aí eu tô abrindo, tá? Uma lá, pá! Quando você abre, um dos cards era... O card mais procurado, o principal... Qual era o card? Da Celebi. O card mais raro de todos, que valia 50 reais... Cara, 500 o velhinho... Reais, 500 reais no mercado... Cara, ele ficou o branco. Velhinho o velhinho pegou uma... de volta, sabe quando você quer pegar? Sabe qual é? Você... Não, ele primeiro ele teve um ataque do coração. Aí ele botou a mão no peito, segurou o coração pra ele não fugir. Minha mãe ligou pra São Paulo, vale 500 reais aquele carro. O cara ficou assim... Aí, a sua mãe chegou, não, então é raro, então pô, me dá outro pra ela, fica com esse. Mas ele... aí eu, não, é meu, é todo meu. O velhinho ficou com o coração partido e ele, não aceitou de volta, deixou pra Amanda. Cadê esse card? Tá até hoje dentro da minha Pokébola. Pokébola não, na minha Pokébola. Você sabe onde tá? Dentro, na telinha. Celebi, pá, ok, então lá. Vamos guardar isso com calma. Porque você, eu te conheço pra perder as coisas. É, pois é. Mas o livro do Harry Potter sumiu. Você é milionário, Jovem Nerd. Para com isso. Cara, não, cara, mandar... isso... Cara, o Willy não, Wonka, olha só. Você não, o filme do Willy Wonka, a gente você que contou. Manda comprar toda a produção pra ganhar um negocinho lá. A gente foi na loja especializada de quadrinhos mais famosa do Rio, a Ponte HQ, e a gente contou essa história, e os caras da Ponte HQ, conheço essa história, isso aí é uma lenda, cara. Eles não acreditaram, essa história, cara, tá por eu aí. Eu tenho até hoje aquela, cara. É, verdade. Dentro da minha Poké Agenda lá, que faz barulho, um chip de computador. Bom, e aí, o que mais? E agora, os novos animes? Ah, Fullmetal Alchemist, Naruto, Inuyasha... Fullmetal quem? Fugiram na Kumbi? É um alquimista cheio de metal. De jaqueta de metal. Não. É que não, é assim. Full metal. No primeiro... não, é cheio de metal. É. Full no metal primeiro jacket. Episódio. Full metal jacket, apresenta. Sabe? Eles estão lá. O que, que é o Full Metal Alchemist? É um robô gigante? Não. Tem demônios? São. Tem travecos, né? Tem travecos. Demônios travecos. Não tem. Bem, mas pro Dave tem o Inveja, que usa o sutiã, mas não usa. Caraca! O personagem Inveja, fiquei assustado, cara. O personagem já top. Não usa, cara. Não, é a camisa que a barriga fica de fora. E tem alcinha nos ombros. Você não viu? É a coisa do... David Bowie. David Bowie, exatamente. David Bowie teve essa fase dele. É porque ele, como ele não é um humano Marilyn perfeito... Marilyn Manson também é assim. Como ele não é um humano perfeito, ele pode virar qualquer um. Peraí, como é que é? Por exemplo, se ele vê... Ele não é um humano perfeito? Não, e... é porque ele foi criado através da alquimia. Isso. O corpo de uma pessoa através... modificado pela alquimia. Então não deu certo, aí criou esses humanos imperfeitos denominado homúnculos. Homúnculos. Então, né... Homúnculos. Eles, por exemplo, ele te vê. Ah. Ele pode ficar igual ao ele, a você. Ele é um mímico. Ele fica igual a você porque ele é inveja. Ele inveja. Nunca é o que ele é. Ele, quer o, ele é o que a outra pessoa é. Aham. Uhum. Fullmetal Alchemist é um desenho, né, que eu já vi quase praticamente toda a série. É muito boa. Que é um cara e um robô gigante. Não, é o Edward Elric. Pessoas de alquimista cheia de metal. Não. Por que você não sabe de nada? Full Metal Alchemist. Você não sabe a história ainda. Cala a boca, Zagal. Eu vou te contar a história. Olha só. Full Metal Alchemist. São dois irmãos. Um deles morreu e aí voltou dentro de um robô. O outro sacrificou o braço numa alquimia que não deu certo. Não é exatamente essa história. Mas é um resumão. Não é um resumão porque tá quase... É assim, é o Edward Elric e o Alphonse Elric. Eles são irmãos. Então, né, eles viviam lá naquela cidadezinha. Conta resumidamente também. Aí a mãe deles morreu. Pá! Pá! Que ficaram... isso, infarto? Não. Aí, né, o Edward, desde pequenininho, o irmão mais velho, né, ele... O é pai o dele, né, separado, que foi... Não, o robô é o Alphonse, o irmão mais novo. Ah. Aí, né, o pai dele... Deu 10 na pata do e foi embora. Quando os dois nasceram, né? Ah. Aí, né... Super-homem, né? Ele foi... Aí, né, ele... O Edward estudava alquimia junto com o Alphonse desde pequenininho. Eles faziam lá os círculos de transmutação e tal. Normal, situação normal de criança. Aí, né, quando a mãe morreu... A igreja passou a perseguir eles. Não. Eles, sabe, mexeram lá no túmulo dela. Que ótimo, hein? Aí, né, tentaram reviver ela com alquimia. Aí, no começo, tava tudo dando certo... Aí, de repente, veio uma luz roxa, assim, aí aparece o coração batendo lá no meio, tum, tum, tum, tum. Aí, né, maldito, o Alphonse, que tava lá ajudando, né, de repente desaparece, perde o corpo inteiro, e o Edward, de repente, tá assim, a perna sangrando, assim, um rastro de sangue, ele, minha perna, não sei o que lá. E aí, ele começa a ver tudo sobre a alquimia. Como se fosse pra um outro mundo. Quer dizer, mulheres não têm poder de síntese mesmo. É, né? Mas... Aí eles foram no mercado. Eles foram parar no laboratório lá, o quinto laboratório, né? Eles viram uma armadura e o Edward no mercado? Falou, quinto laboratório! Ah, os outros quatro tinham o quê? Não interessa. Eram prisões. E o quinto usava os prisioneiros para usar alquimia, sacrificando eles. São os nazistas, cara. Doutor Mengele, era o nome? Era na Rússia. No quinto laboratório tinha uma armadura lá. Sexto laboratório, judeus, quinto ciganos. Aí o Edward começou a fazer círculos de transmutação no corpo inteiro, querendo o irmão de volta. Aí ele deu o braço pra fixar a alma do Alphonse numa armadura. Mas ele ganhou um braço mega boga robótico. Não, a Iri, né, a namoradinha dele, fez duas próteses mecânicas, uma pra perna a e a namoradinha dele fez duas próteses mecânicas. Ela era filha do Dr. Mengele? Não, ela, os pais dela eram médicos e foram assassinados pelo... Nazistas. Aquele Von Richthofen, sei lá, não é? Que horror! Não, eles foram assassinados pelo coronel, Roy Mustang. Ren Stimp? Então, e aí ele fica lá... fica tentando recuperar o corpo do Alphonse e o dele. Mas pra quê, meu Deus? O cara tem um braço mecânico contra um robô? Em busca da pedra filosofal. Mas é porque eles querem filosofar, a verdade é essa. Ai, meu Deus. O que mais? Próximo desenho. É Harry Potter! Próximo desenho. Aí tem Get Backers. Get Backers são os carinhas que... Olha só. Olha que título. Os caras são uma sociedade, tipo... É um quebra-queixo isso, né, cara? É, muito bom. São os caras tipo Esquadrão Classe A, que... Você tá brincando? Eu adoro quando o plano dá certo. São só dois. Não, mas, por exemplo, eles... Eles não têm a mínima sorte com dinheiro. Não, detalhes. Eu quero síntese. Eles recuperam coisas. Por exemplo, tinha uma mulher que queria recuperar os braços da Vênus de Milo. Aí eles foram e acharam os braços da Vênus de Milo. Não foi isso? Só que eles perderam no meio do... E aí o nome do desenho é Get Back. Entendeu? É. Get Backers. Recuperadores, né? Seria isso. É, os... Achados e perdidos. Os que conseguem de volta. Ok, próximo. Que mais? Tem o famoso, que eu amo, né? O Naruto. Que é o Charuto. Kaketo. Que, bem... Kaketo é qual personagem? Cara, você é muito chato, sabia disso? Muito chato! É o charuto é o melhor de todos, que tem a Sakuda, tem todo mundo, né, cara? A Sakuda não era do Naruto. Tem vários personagens chamados Sakura, né? Ah, sim, tipo um Maria. Cara, no Japão, o que mais tem é Sakuda. É molho de Sakura. Sakura War, Sakura Card Captors, a Sakura, né, de Naruto. Sakura é Maria. Aí o Naruto é um ninja, um aprendiz de ninja de 13 anos de idade. É isso. Bigodes. 12. E aí é muito engraçado, é uma febre no mundo inteiro. Muita febre. É muito febre, cara, é muito febre. A nossa correspondente... Já fizeram 3 filmes. A nossa correspondente da China, Lady Lark, diz que lá na China é o que se fala... É Naruto. É Naruto. E o Naruto é japonês, né? É uma das poucas coisas que a China é bem fechada, mas eles deixam entrar essa cultura Naruto japonesa, apesar de existir aquele, né? Eu odeio vocês em segredo. Mas vende, né? Então bota aí. Então, o Naruto agora, no Brasil, ele já é muito conhecido, só que ainda não tá passando, tá sendo, né, dublado, vai passar no Cartoon Network, não sei que horário, né? Aham. Uhum. Ele tinha uma data pra julho, só que aí aconteceu um bololô lá e aí foi adiantado, não tem mais previsão. Não tem mais previsão pra estrear. Não tem mais. Mas na Uruguaiana já estreou, na 25 de março, com certeza tá lá. Mas... Naruto é muito bom. É muito... Esse desenho você sabe o nome de todos os personagens sem nunca ter visto um episódio. É. Você sabe que você fez apologia à pirataria. Eu não fiz apologia, não. Eu falei que tá lá. Falou a realidade. E que nem uma reportagem fantástica. Olha aqui, tá aqui. Agora, ele tem o mesmo problema, ao meu ver, do Dragon Ball. O quem? Problema, o Jovem Nerd? Solução. Não, o Jovem Nerd não. O Naruto. Que é... o fato também do golpe levar 3 episódios, ou enfim, as lutas às vezes se prolongam demais e aí acaba. Mas é irado. Acaba ficando meio chato, mas ele é bem bacana. Eu vi até o episódio 25 e aí. Você foi lá no Japão. Ah, sim. Recentemente. Sim, patrocinado pelo Jovem Nerd. E aí conferiu lá. Eu conferi que realmente eu vi a primeira temporada e realmente é bem legal. O desenho é engraçadinho, é bacana e. Mas é um desenho pra todas as idades. É. Não é a Infantiloid. Não, não. Pra toda a família. Inclusive tem umas coisas engraçadas. O Naruto, por exemplo, ele desenvolve uma técnica ninja. Cara, tem um que é mendigo, que né? E ele vira uma mulher pelada. É muito engraçado! Sexy no jutsu! E não satisfeito, ele consegue virar várias mulheres peladas. Eco! Então assim, entenda como quiser as suas idades. É tipo... É muito engraçado. É tipo perna longa quando se travestia. É, né? Perna longa. Cada um tem perna longa que merece, né, cara? Só que Naruto, né? Ai, muito bom. O que mais tem de novidade? Ah, tem também... Que tá ele passando... Ele acha, só que não parou de passar. Tinha um Samurai né? X que eu achava tá muito... Tá passando no Cartoon Network. Ragnarok, o desenho. Ragnarok que é um apocalipse viking. É. Né? É. Virou... É, porque eu vejo todo lugar. É legal. É que os caras criaram um jogo que é um 2Dzinho. Agora tem, vai lançar uma versão nova já em 3D. Que era um 2Dzinho, um mundo RPG online. Você ia ficar clicando o mouse durante 16 horas por dia pra subir um nível. E conversava com as pessoas. Mas mega. O desenho não é um desenho. Se você gosta. De... É, o desenho do Ragnarok não é tão legal? É, mas ele é. Legal, porque ele não tem aquelas aventuras que nem aquele desenho que vocês estão falando lá do. Que tem os dragões lá. Ele é só. Lodos. Não. Lodos. É. Ele é meio, sabe, por exemplo, ele tem a história lá, não abre assim, sabe? Tem dragões, não tem. É muito bom, você conseguiu falar durante 30 segundos e não dizer nada. Ela tá ele foi lá, ele abre. Não é que ele abre, né? Porque eu não jogo o jogo, né? Mas aí, ó. Eu não jogo o jogo Ragnarok pra saber. Você que gosta de jogar o Ragnarok. Eu não gosto, porque eu nunca joguei. A gente tá falando com os ouvintes. Vocês que. Amigo. Jovem Nerd amigo. Vocês que gostam de jogar o Ragnarok. Procurem lá, tem uma guilda no Ragnarok do Jovem Nerd que os nossos leitores criaram. Eu infelizmente não sei informar como se acha isso, mas comuniquem-se aí com o pessoal no fórum que vocês vão achar. Muito legal. Mais uma expansão do Jovem Nerd. Que daqui a pouco vai pro City of Heroes. Olha, vai eu ter. Eu tava vendo lá no fórum lá o pessoal querendo fazer a liga, sério? Do Jovem Nerd no City of Heroes. Sério? Sério? Eu não sei de nada que acontece nesse Jovem Nerd. Eu sou o último a saber das coisas. Bom, mais algum? Tem um que não é tão. Tanta novidade assim, já até passou na Globo, mas por um curto período foi no Yasha. Ninja Scroll. Ninja Scroll, voltamos que ao tempo. Era um clássico. Putz, falaram que pra caramba. Que os Wachowski, sei lá, eles comentam e o Tarantino também fala do Ninja Scroll. Que tem a continuação que eu achei uma porcaria. Mas o Ninja Scroll é o quê? Cara, Ninja Scroll é a história lá do... do... Whatever. Ele, ele mata também, eu esqueci o nome do outro cara. Nogoro! Nonista! E aí, parece que tem, ele tem uma, eles querem se vingar dele, aí tem vários ninjas ou vários samurais que fazem scrolls, que vários scrolls, e aí vão atrás desse cara, e esse cara, no final, mata lá o chefão. Eu também falei, falei, disse... Só que o desenho é muito legal, vale a pena assistir. Quem gosta de aventura, sangue, violência e mulheres peladas, tem tudo. Ninja Scroll é um excelente anime. Falam muito de um chamado que eu nunca vi, mas vou me, eu nunca vi, vou me matar, mas é o Evangelion. Se o senhor Gaiva... K tivesse aqui, ele teria arrancado sua alma pelo cox. Porque Evangelion é o preferido dele. É o preferido, né? São mulheres gostosas de Lycra pilotando robô gigante. Isso. Ah, é? Isso é uma síntese. Isso, mas... alguma coisa a ver com Adão e Eva, se não me engano. Eu tô inventando loucamente essas palavras. Alguma coisa a ver com os espíritos, ou sei lá, a pessoa entra na... Evangelho é segundo os Katsumiro Tom. Então vamos finalizando. Alguma coisa a lembrar? Algum jabá pro nosso amigo? Sim, tem um jabá. Quero falar sobre um guerreiro, um ronin brasileiro, que é o Fábio Yabu, querido autor, ilustrador do Combo Rangers. Ele é o nosso... Princesas do Mar, que você adora. O Fábio Yabu, ele chegou a conhecer o Stan Lee, coisa que eu invejo até o fundo da minha alma. E porque ele tava conversando com ele na época daquele Stan Lee Media, que ele fazia desenhos pra internet. Aí ele conheceu ele, quando ele voltou pro Brasil, o Stan Lee Media faliu. Meu Deus, cara. Eu não sei se foi isso. Fábio Yabu, cabelo burro, né? Não, mas ele tá ouvindo porque ele é mega fã do Nerdcast. Eu, com certeza, vou ter um e-mail dele pra ler no próximo Nerdcast. O Fábio Yabu deve ser venerado. Ele é o... Existem outros brasileiros que desenham mangá, mas ele é o, sem dúvida, o mais bem-sucedido. Já teve revistas publicadas do Combo Rangers. Que o trabalho dele é muito bom. Que foi uma... Começou com uma brincadeira, cara. Ele fazia pra ele fazia episódiozinhos de quadrinhos pra internet com uma brincadeira. E acabou, né? Sendo foi publicado pela Panini Comics. É muito pouco. Tem bonecos dos Combo Rangers vendendo aí. Hoje ele tá se dedicando à série de livros ilustrados, Princesas do Mar. Muito fofo! Muito bom isso, vindo do público-alvo. É sempre um elogio. Princesas do Mar é muito bom. Comprem, cliquem aí no link do Jovem Nerd. Vocês podem acessar o site dele em www.yabu.com.br. que é o blog dele, muito engraçado, muito legal sempre de estar acessando. E também pode ir no site do Princesas do Mar, que é www.princesasdomar.com.br, da série de livros ilustrados deles. Só letra Yabu? Yabu é Y-A-B de bola U. Simples assim, quatro letrinhas. Vai lá agora, www.yabu.com.br ou www.princesasdomar.com.br. É muito bom. E eu vou dar também um jabá pro nosso amigo amigo imaginário. Nosso amigo amigo imaginário. Bom isso. Muito bom. É que ele é um mega bom ilustrador também. Não devia estar no Brasil, ele devia estar trabalhando em um país que valoriza o trabalho dele. Isso. Colômbia. Colômbia, por exemplo. E ele é o dono dessa nova atração, que são os quadrinhos surtados. Isso. Né? Uma atração de enorme sucesso, com tudo que nós fazemos. Isso na linha New Tokyo. O quê? Como? Mais ou menos, quadrinhos surtados. Tô famoso, quadrinhos não sei. Surtados? Não. Tá falando sobre isso aqui do Brasil, quadrinhos surtados, alguma coisa assim. Que isso? Já existe uma parada quadrinhos? Eu sou o seu milionário mais famoso do mundo. Porque tudo que eu invento, dois meses depois, alguém faz e vira sucesso. Tem uma coisa chamada quadrinhos surtados? É. Tá falando lá, aí os caras lá amarrados, alguma coisa assim, tá falando. O nome é esse, quadrinho soltado? Não, eu acho que é matéria. Bem... Whatever. Ah, tá. Nossa, matéria, tá tudo bem. Essa então... novíssima atração, quadrinhos surtados, que é do nosso amigo imaginário. Isso. E se vocês precisarem de ilustrações, tem que pagar, claro. Não, olha só, os quadrinhos surtados, essa série, ele desenha em 10 minutos. Sim. O traço dele vai muito além disso. Sim. Vai para as páginas de livro de RPG, assim, a qualidade da... O cara é foda. É um mega bog ilustrador. Se vocês precisarem de qualquer... De trabalhos profissionais de ilustrador, pra qualquer negócio, é sério. Isso é sério mesmo, não é só. Podem ligar pra ele, podem acessar o site dele, entre em contato com ele, que ele tá disponível. Eu esqueci de falar também de Tsubasa, que é um bom que eles pegaram o Sakura Card Captor dentro da série e misturaram tudo de uma vez só. Aí é bem legal. Meio da banda. Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. Vamos agora falar sobre as próximas atrações do Jovem Cast, que não é nada sobre assuntos inúteis. É um assunto que interessa a todos. Todos estão a pedir, todos estão torcendo para que falem sobre o Lost. Este grande seriado foi uma grande sacada, pois não aguentava mais estes seriados todos iguais. Este é um pouquinho diferente, cheio de mistérios. É uma grande porcaria também. Porque não entendo porcaria nenhuma. Estou tão confusa. Eu não sei se estou no Triângulo das Bermudas, se estou no laboratório do Dexter. Eu não sei de mais nada. Sei que todos adoramos. Esse será o próximo assunto. Vão falar do gordo esculachado. Vão falar lá do drogadinho. Da prenha que pariu. Vão falar toda esta porcariada do Locke. Do Locke é o favorito da maioria, que é o único que salva todos ali. E do médico. Se não tivesse aquele médico, meu filho, estava todo mundo com tétano. Todo mundo morto já. Olha que eles iam matar o médico no início, mas acharam melhor não. Então é sobre isso. Chega, pronto.